Se eles querem rap pesado tem, mas eu não falo de sangue. O que eu falo, sangue da cruz e não o que veio de bang bang. Eles querem peso na letra, minha caneta tá calibrada. Cê põe na balança o ponteiro, eu avancei, você vê que é uma tonelada. E a rima fica suave, bomba no grave dessa batida. Mas o principal da mensagem é a palavra que salva vidas, que provém do meu salvador, meu grande senhor, é dele que eu falo. Ele me tira de ciladas e é por isso que eu não me calo. Sabem que eu sou um novo homem, mesmo assim preferem o velho. Acham que não tem cabimento usar meu talento pro evangelho. Pedem o capanga antigo, mas eu não ligo, só me discuto. Não tentei faltar do que eu era, é simplesmente pelo produto. Aquilo que eu oferecia na rebeldia de cada verso. Mas não sabem do que se passa e onde agora eu tô submerso. Vou falar de Jesus até quando eu puder, e quem me criticar eu não ligo. Porque quando eu mais precisei de alguém do meu lado, só ele esteve comigo.